Eu faço com todo amor um convite a você que quer ficar mais perto de Deus, assim como eu. Vamos cantar. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja por que me una a ti. Aleluia.